A Polícia Rodoviária Federal pode ter descoberto um novo golpe contra o Estado brasileiro. Por volta de 18 horas e 30 minutos de sexta-feira, a equipe da Polícia Rodoviária Federal em serviço no posto de Céu Azul abordou, em frente àquele posto, um Fiat Palio com placas de Maringá. Os policiais solicitaram a documentação obrigatória ao motorista de 34 anos, que apresentou um documento CRLV de 2014 com fortes indícios de adulteração, visto que não possuía diversos elementos de segurança. Além disso, as informações que continham um documento não faziam jus à documentação usada em território paranaense. Desta forma, o carro foi apreendido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal de Céu Azul e o detido é encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Uma possibilidade para a adulteração desses documentos é a tentativa de continuar transitando com o carro mesmo sem quitar o licenciamento e o DPVAT. Outro objetivo seria dar sustentabilidade a criminosos que praticam roubos e furtos de veículos e os utilizam para o contrabando e o descaminho. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.